إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Por certo, os piedosos estarão em segura morada, entre jardins e fontes. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ. Vestir-se-ão de fina seda e de brocado. Eles estarão frente a frente. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Assim será. E fá-los-emos se casarem com húris de belos grandes olhos. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. Neles, em segurança, requestarão toda espécie de frutas. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Neles não experimentarão mais a morte, exceto a primeira morte, e ele os guardará do castigo do inferno. Como favor de teu Senhor, esse é o magnífico triunfo. E apenas facilitamo-lo em tua língua para meditarem. Então, expecta, por certo, eles estão expectando.